ser como tu, tal como tu. Vou ver tudo, diz lá como é. Tudo isto é novo, sem sentido para mim. Sei que há tanto para aprender. Está tudo aqui, mas onde está? Ah, é assim que eu sou para os outros. Agora sei que há mais do que eu pensava. Vá, diz-me lá, vem mostrar. Vou saber tudo destes estranhos como eu. Diz-me mais, mais coisas. Eu vou jurar que têm algo de meu. Cada gesto, qualquer coisa que faz, faz-me ver o que eu nunca vi. Não sei o que é esta vontade de estar com ela. Emoções novas talvez para mim, de um mundo diferente para lá daqui. Além do sol num outro céu, sei que existe um novo mundo. Vá, diz-me lá, vem mostrar. Vou saber tudo destes estranhos como eu. Diz-me mais, mais coisas. Eu vou jurar que tem algo de meu. Vem comigo ver como é. O meu mundo é bom demais. Sentes algo bom em ti, como eu senti. Dá-me a mão. Tenho um mundo para aprender. Vá, diz-me lá, vem mostrar-me. Vou saber tudo destes estranhos com.